2307, você dá chegada bom? Positivo. Ponto para pelo agora. Bom. Qual é a prova magnética? Ok, estabilize na 185, descendo para 2000, está limitado pelo curso localizador, está sendo vetorado. 185, descendo para 2000. .3398, velocidade 210, número 4, para o pouso. Boa noite, 7747, está autorizado. Guarulhos 360, via Pedro Zulu 6, Belo Horizonte. Decola 90, curva à direita, saída da El Leda, depois voa Bridge. Aciona 5114, e o controle de frequência 120, do sinal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 360. Via Pedro Zulu 6, Belo Horizonte. Saída da El Leda, pode Bridge. Decola 90, com curva à direita, 5114, transponder 208 ao trânsito. Correto, operacionamento. Trabalhamos, 076, sola 33, táxi à direita, alfa e chame antes da Juliette. Já me escuto. Direita, alfa, chame antes da Juliette, na frente. Rio 972, clear to the ILS approach. Clear to the ILS approach, Rio 5972. E a 747 está pronto para o pushback equipamento, ok? No 5, está autorizado, chame táxi. United 72, are you established on localized course? Yes, established. Roger, completing approach, check landing gear and the contact tower 118.95 for a landing instruction. 118.95 landing instruction, Rio 5972, thank you. Vetoração para sequenciamento, esquerda proa 020, limite localizador. Esquerda proa 20, limite lock da 3398. Salvador Tower, good evening, this is Rio 5972, final approach, runway 10, get down and locked. Okay, Roger, clear to land runway 10, the wind is 080 degrees, 7 knots, Rio 5972. Clear landing runway 10, Rio 5972. Se aproximando da Juliette, voo 0076. 076, aguarde. O Web 6747, mantém a posição ainda, ok? Já, o Gol já está próximo entrando no pátio, mantém a posição. reposição é 6747? É, agora já iniciou, então complete. Complete até a área recuada, o pushback da posição 5, chama para o táxi. Esse é a área recuada, o pushback da posição 5, web 6747, para cá. O 07000, observe a aeronave do Webjet que está se posicionando na área recuada à sua esquerda. Assim tiver livre a passagem da Juliette, ingressa portão 2. Gente, vai ficar o visual para o Webjet, após, quando der passagem, vai prosseguir para o 2. Dan 3398, direita 080 para o localizador. Direita 80 para o LOC, até 3398. Bruno 7 estabilizou o curso do localizador? Estabilizado, pastor. Ciente. Reduz a check o trem, chame torre, 11895. Check 1895, chama torre, pastor 7. Dan 3398, descendo para 2000, reduza para velocidade de aproximação e efetue check pré-pouso. Quer reduzido ou está 3398? Torre Salvador, é o pastor 7, estabilizado ILS para 10. Baixado e travado visual. Sente pastor no 7, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização para pouso, pastor no 7. Singular 72, solas 39, direita, alfa quilo, parte 3, vamos escutar. A livre do táxi até o ponto de espera em frente e depois à direita na Índia, chame para a decolagem. Táxi, frente, pastor 17, livre pouso, vento 080 graus, 8 nós. Livre pouso, pastor. Dan 3398, 5 milhas para o marcador externo, número 2 para pouso, à frente 5.4 milhas bandeirante da Força Aérea, reduza, cheque o trem, torre 11895. 1895, obrigado. Salvador, está 3398, final e ILS da pista 10. Pegar a vida, continua a aproximação, agora a autorização de pouso. mantém a posição. Pastor no 7, seu solo aos 4-4, livre à esquerda, parte militar e ao estacionar, presença livre. Livre à esquerda no hotel, parte militar, presença livre até o corte, pastor. 398, vento 100 graus, 10 vale, o pouso justo no zero. Livre pouso no zero, tá 3398. Da 7 autorizada, Lema, tem 1-0. Lema, tem 1-0. 3-1-3 no box 04 para o pushback estacionamento. 3-1-3 está autorizado no 4, chame táxi. E aí, apontar a táxi, né? 3-1-3. 3-3-9-8, solo aos 4-6, livre à direita, táxi via Alfa e Juliette. Chame antes da Juliette, você me escuta. Ok, é Alfa e Juliette, não se escuta, chama antes da Juliette, está 3-3-9-8. 747 livre decolar, vento 080 graus, 10 mais. Sete, quatro, sete, decola aos 48, controle 208. 208, web 6747, obrigado. Juliette, 3398. 3319, esquerda, portal 8, ok? Esquerda 8. Esquerda 8, 3319. Controle, Salvador, boa noite, web 6747. Web 747, controle Salvador, contato radar. Autoriza direto da Elda, presente? Livre. Obrigado. Cinco, cinco no cinco, informe passando Conde, voo Bonf, chegada Bonf, 2017. A princípio, Bonf. Com a Alfa, 3400 Guarulhos. Que se aguarde, copo um minuto. É, Corrigo 400? 00, posicionado, 074. E aguarde. Obrigado, posição 10. Acionado, pronto para o táxi, forma 147 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alterna Galeão. Autorizado, táxi à direita, até a ponte espera, chama pronto para decolagem. Táxi à direita, ponte espera, porta pronto para decolagem, 6303. Desça para 5.000 com 1.018. Pelo meio, via Bridge e Belo Horizonte, decola da 1-0, corra direita na saída da El, Leda e depois voa Bridge. Aciona 5-1-2-2 no código, controle 20.8. Quando em rota, pode checar com centro se existe possibilidade de um nível mais alto. Afirmativo, então. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola Aperto 1-0, Bridge, Bridge Aperto 1-6. Decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge. 1-2-2, transponder 208, a possibilidade de subida com 11. Estimativo, 360 a nível autorizado, queixão para acionar. 360, chamada para acionar. Trip 5595, aciona identificação. Trip 5595 está em contato radar, está afastado de Conde 5 milhas, voe Duna, desça para 3.017, cara. Torre 6303, pronto para decolagem, 4 metros. Fiz autorizado o 6313, alinhagem de decolagem, aqui no 00 graus, 8 nós. Autorizado, alinhagem de decolagem, 6303. Então, 3178 é o controle Salvador, direto Duna, desça para 2000 por 1018 agora. Oceano 224, ajuste é 1018. 1018, 224. Trip 55 no 5, ajuste no 0 no 8. 1018, 5 no 5. E 747, chame Recife 13325. Puro 3325, EB 6747. Autorizado a linha de colada. Correto, a linha decola 100 graus, 100 graus. O 224 desça para 2000. 2.62.64. Web 796, controle Salvador, ajuste no 0 no 8, direto Duna 2000, está seguindo o TAN 3178, à frente. Duna 2000, Web 796. Duna 3, decola 56, controle 208. Controle agora 208, 6303. Controle Salvador, boa noite, Oceané 6313, decolado, não se escuta. Qual é a velocidade? Controle Salvador, boa noite, Oceané 6313. Oceano 313 é o controle, contato radar. Oceano 224, controle Salvador, informe velocidade. 250, senhor. 250, mantém velocidade, aguardar a instrução para reduzir. Mantém velocidade, aguardar a instrução para reduzir, 6214. Controle 6303, tem possibilidade de voar direto, Leda? Livre. Obrigado. Oceano 224, número 1, para pousar em Salvador. TAN 3178, número 2. Web 716, número 3. Trip 5515, número 4, para pouso. 3178, por um 5, 5. Tenno 224, caso deseje velocidade a partir de agora, 210 nós. Ok, 3305, planta cópia. Tá autorizado para Recife, nível 330, na Atelisque 58, decola da 10 por esquerda. Saída Puca, transição a Aracaju, aciona 5123 e o controle 120, decimal 8. É correto, vamos pressionar. Boa noite, Azul 4235, autorização com fim. Ciente, tá pronto a cópia com fim? Pronto a cópia. Está autorizado com fins 380 nível, via Pesulo 16, decola da 10 curva direita, saída é da El, Leda e depois voa Bridge. Aciona o código 5124 e o controle da frequência 20.8. São ILS. Já passo passar ILS 3178. Localizador 6224. Ciente, em aproximação para pouso, chega o trem, chame a torre, frequência 11895. 1895, 2, 2, 4. Vai livrar 140 para 3000 na Prodidor, no trip 5515. Ciente. Parado, certo.